palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Itaí Rodrigues, realizada no dia 21 de agosto de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema é o perdão. Com vocês, a palestra de Itaí Rodrigues. Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue nesta casa de fraternidade e oração, sobretudo em nossos corações. O amoroso apóstolo Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu próximo quando ele pecar contra mim? Seria 7 vezes? E Jesus disse: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Número de 490 vezes. Se nós multiplicarmos esses números, 490 vezes. Mas é um número simbólico. Chico Xavier estava atendendo as pessoas, os necessitados, naquela imensa fila, quando uma mulher postou-se à frente dele e lhe disse: Chico, eu já perdoei o meu marido, que é alcoólatra e que me perturba muito durante esses 30 anos de casamento, mais de 490 vezes. Portanto, eu já estou liberada. E Chico lhe respondeu: Emmanuel está aqui do meu lado, dizendo que quando Jesus diz 70 vezes 7, 490 vezes, é cada caso que venha perturbar o nosso coração. Portanto, não há como se liberar, porque o perdão, ele deve ser constante. O perdão é uma palavra que nós vamos encontrá-la na sua essência, no grego, apieme, que quer dizer soltar, largar, libertar. O grande estadista sul-africano Nelson Rolihlahla Mandela ficou 27 anos preso por querer os direitos iguais para todas as pessoas. E quando ele foi libertado do presídio, ele foi entrevistado e perguntaram-no se ele havia perdoado aos carcereiros que o haviam aprisionado e cuidado dele durante 27 anos. E ele disse: eu tenho a certeza e decidi, eu idealizei que o dia que eu ultrapassasse os muros do presídio, eu seria livre. E eu jamais poderei ser livre se eu guardar a ira dentro de mim. Se eu guardar ressentimento, mágoa, eu jamais serei livre. Por isso, apia-me, perdoar, quer dizer soltar, libertar. O indivíduo que perdoa, ele fica livre, ele se liberta. A palavra perdoar, em todos os idiomas, ela quer dizer doar-se totalmente. Per, ver e for, dos grandes idiomas, quer dizer para. Per, para. Perdoar, para doar. Perdonar, para doar. Perdonare, vergeben, forgive, sempre significa liberar, libertar, soltar, doar totalmente. Isso é o que nós devemos treinar na nossa vida, porque nós temos o hábito de lamentar, reclamar, criticar e achar desculpas para os nossos erros. É um hábito que nós temos e que faz parte de nós, mas nós não temos a tolerância para com as imperfeições dos outros. Na questão de número 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores o que é caridade vista por Jesus, os espíritos responderam: benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Nós achamos que a caridade é doar coisas, porque é muito mais fácil doar coisas, até porque nós temos o hábito de doar aquilo que nos sobra. Aquele grande gesto daquela viúva pobre que depositou na urna a sua moedinha única para o seu sustento, que ela foi mencionada por Jesus, que é um gesto tão nobre, mas nós não temos esse gesto. Nós doamos aquilo que nos sobra. Mas esse gesto não é o principal, não é a caridade. A caridade verdadeira é ter bondade para com todos, é ter tolerância para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Já que nós ofendemos sempre, por quê? Que nós não temos que treinar a prática do perdão, sabendo que essa prática é que vai nos libertar. Jesus contou aquela passagem de um fato que aconteceu da mulher adúltera, a mulher que fora apanhada em adultério pelo seu marido, e ela correu, dirigiu-se ao átrio do templo de Salomão. Ali estava Jesus em pregação, quando ela tirou seus pés e disse: Senhor, querem apedrejar-me. E quando ele viu aquela situação, ele começou a escrever no chão do templo, e o que ele estava escrevendo ali era as mentes que ali estavam em torno dele, e ele estava lendo aquilo que se passava nas suas vidas e anotando no chão do átrio do templo. E quando ele terminou, ele disse aquela frase que ficou tão conhecida: aquele dentre vós sem pecado, atire a primeira pedra. E todos se foram, conta João Evangelista, começando pelos mais velhos, que aqueles que estavam em torno, porque sabiam aquilo que tinham feito. Por isso, eles se foram, nada aconteceu à mulher adúltera. E o doutor Adolfo Bezerra de Menezes estava conversando, após a sua conversão, que se deu no dia 16 de agosto de 1886, conversão ao Espiritismo. Ele estava conversando com Quintino Bocaiúva, e na casa desse republicano ele conversava sobre o Espiritismo, essa doutrina nova que ele havia se convertido como deputado, e conversando com Quintino Bocaiúva, que era o presidente do Rio de Janeiro, e ali ele entabulava a conversa com ele. Naquele instante que eles estavam conversando, bateu na porta. Era um guarda que vinha trazer um serviçal para que ele ali fosse ouvido por Quintino Bocaiúva. E Quintino disse: olha, você vai agora ser levado para a prisão. E o fato é que esse serviçal havia, quando limpava a arma, havia dado um disparo. Esse disparo passou de raspão no gabinete de Quintino Bocaiúva. E Quintino estava mandando que se formalizasse um processo para prender aquele serviçal. E ele, em lágrimas, disse: doutor Quintino, por favor, me perdoe. Eu prometo nunca mais brincar com arma de fogo. Eu prometo ter mais controle, mais cautela. Eu sou casado, eu tenho uma mulher, dois filhos que dependem de mim. O que que vai acontecer se eu for preso? Então, por favor, o senhor me perdoe. E ele respondeu: mesmo sendo negligência, eu não perdoo. Você vai ser processado. E ele sentiu que o doutor Bezerra estava incomodado com aquela situação. E ele, vendo aquilo, ele perguntou ao doutor Bezerra, ele disse para o doutor Bezerra: o que ele fez é um absurdo e eu não posso aceitar de forma alguma essa negligência. E eu não perdoo. E o doutor Bezerra disse: você não perdoa? E ele, sentindo que com aquela frase o doutor Bezerra o estava reprovando, ele disse: perfeitamente, Bezerra, eu não perdoo. Eu não estou no uso do meu pleno direito? E o doutor Bezerra lhe respondeu tranquilamente: Quintino, você está com todo o seu direito, contanto que você não erre. E a partir daquela resposta, o Quintino secou o seu suor, que caía em bagas, como diz Hilário Silva no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier. Ele secou o seu rosto do suor e voltou-se para o serviçal e disse: vai para a cozinha, pode retornar ao seu trabalho e esqueçamos o caso. Que maravilha! Se sempre nós fizéssemos assim. Aquele que perdoa, perdoa porque sabe que tem implicações. Como disse Jesus: quem dentre vós pode atirar a pedra? Nós todos temos compromissos, trazemos na nossa bagagem evolutiva, e em vista disso, o perdão é uma grande virtude que nós devemos treinar. Porque se faltar o treino, nós não perdoaremos. Porque tudo aquilo que nós quisermos adquirir, temos que treinar. Até para pregar um prego, que é a coisa mais fácil que existe em termos de técnica. Pregar um prego numa madeira, se nós não treinarmos, nós vamos ferir o nosso dedo, vamos nos machucar, porque tem que haver o treino para que possamos atingir o nosso objetivo. Assim, o perdão é um elemento que nós precisamos para sermos felizes. A felicidade, ela depende de nós. Nós seremos o que nós fizermos nas nossas vidas, felizes ou desgraçados. Mas o perdão é uma necessidade. Quando Jesus disse: perdoa aos seus inimigos, ele não estava ali trazendo uma explicação e uma orientação difícil para a nossa caminhada. Ele estava como terapeuta inigualável, trazendo-nos uma forma de equilíbrio, trazendo-nos uma medicina do terceiro milênio. Perdoar os inimigos, porque aquele que guarda a mágoa acaba tendo problemas. O doutor Frederick Luskin é um doutor em aconselhamento clínico e psicológico da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele fez um estudo sobre o perdão, e desse estudo ele apoiou milhares de pessoas para fazer esse estudo, e ele notou que 5 minutos que nós temos ira altera na imunoglobulina salivar, que é um elemento que nos protege a nossa vida. 5 minutos, ele apanhou elementos que não tinham hipertensão arterial para fazer o teste, e viu que alterou a pressão arterial, 5 minutos de raiva. E nesses 5 minutos, eles ficaram de 4 a 6 horas na dependência daqueles 5 minutos de raiva, que foi o tempo que levou, um estudo científico, um tempo que levou 5 minutos de ira. Ficaram 4 a 6 horas aguardando liberar aquele mal, aquele veneno que traziam guardado na alma por 4 a 6 horas. Então nós imaginamos quantas vezes nós ficamos irados e essa ira tem nos prejudicado. Diz o professor Dr. Emílio Mirei Lopes, no livro 4 Gigantes da Alma, que nós somos comandados por 4 gigantes da alma: o amor, a ira, o dever e o ódio. Aliás, o medo. O medo, o amor, a ira e o dever. O medo, o amor, a ira e o dever. Sendo que o medo e a ira nos colocam em conexão com os baixos padrões de vida mental, enquanto que o dever e o amor nos conectam aos altos padrões da vida. Quando Jesus diz: amai os inimigos, e quando ele diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, colocando-se como paradigma, como modelo de amor, que é aquele amor livre, aquele amor sem cobrança. Quando ele se colocou assim, foi nos mostrando o caminho para a nossa felicidade, o caminho de segurança, amar, que é o mandamento maior. E ele disse, na sua regra áurea que ele nos trouxe: fazei aos outros o que gostaríeis que os outros fizessem a vós. Nisso se encontra toda a lei e os profetas. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Porque às vezes nós dizemos assim: eu quero amar o próximo, eu quero servir, eu não quero guardar mágoa, ressentimento. Como eu faço? Qual é o caminho? E o caminho é essa regra de ouro: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Se nós achamos que mentir é uma atitude peçonhenta e isso faz mal para a criatura humana, se eu não gostaria que mentissem para mim, porque a mentira retarda a evolução divina do espírito e a atitude mental que mais humilha a criatura humana, como que eu vou mentir para as pessoas? Se eu não quero que me agridam, que me humilhem, porque eu vou me sentir muito mal se eu entrar num ambiente, num local, e ali for humilhado, for colocado para escanteio, se eu não quero que façam isso comigo, porque eu vou me sentir mal, como que eu vou fazer isso com as pessoas? Então a regra áurea é essa, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Quanto ao perdão, é o elemento que nos liberta. Perdoar, doar, tudo aquilo que nós podemos de nós, de forma que nós fiquemos soltos. E isso é uma atitude de medicamento para nós. É uma atitude de libertação e medicamentosa, porque isso vem curar as nossas feridas, já que nós também ferimos ao longo das nossas multifárias existências. Maria Dolores, num poema por intermédio de Francisco Cândido Xavier, A Cantiga do Perdão, ela diz: não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na beleza de uma rosa bela, que nós podemos dizer nesse instante que é a beleza do perdão, que vem trazer para nós a alegria, o bem-estar que tanto precisamos. Porque se caridade é bondade para com todos, tolerância para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, essa é a caridade que nós devemos fazer, que é o amor. A caridade é o amor em ação. O amor é um sentimento. Esse sentimento, quando é colocado em atividade, é chamado de caridade. É a única forma que temos de nos relacionar com Deus. A nossa ligação com Deus é por intermédio da caridade. Porque não existe a religião que não seja a nossa religação com Deus por intermédio do nosso próximo. Como disse João Evangelista, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 20. Se você disser que ama a Deus e não ama o seu próximo, você é um mentiroso. Se você não ama ao seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? E o apóstolo Pedro disse, na sua primeira epístola também, no capítulo 4, versículo 8, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de erros. Se nós sabemos que temos toda uma trajetória de erros, é o amor que vai nos libertar desses erros. Como disse Jesus, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Para nós nos libertarmos, temos que amar. E amar ao próximo é doar. Doar, como diz a palavra, perdoar. Amar ao próximo é fazer aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam. Como diz também o grande apóstolo Paulo, que graças a ele nós temos o cristianismo que foi divulgado por todo mundo. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, ele fala sobre o amor como dom supremo. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda mesmo que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, nem se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, e havendo a ciência passará. Mas o amor é o dom supremo. Esse amor, que é um sentimento divino que todos nós temos, por pior que seja o indivíduo, como disse João Evangelista, Deus é amor. Por pior que seja o indivíduo, ele tem o amor. Ele tem em sua essência o amor. Mas compete a nós, como falamos, treinar. O treinamento tem que ser sempre a parte principal da nossa vida, porque se não treinarmos, nós não chegaremos a lugar algum. Existem pessoas que dizem, eu quero, mas como os Espíritos responderam na questão 911 de O Livro dos Espíritos, a pessoa diz, eu quero, mas o querer só está nos seus lábios. Na realidade, a pessoa não quer, a partir do momento que ela diz que quer, mas não coloca em prática. Se nós queremos amar, vamos usar esse sentimento, vamos treiná-lo na prática, na vida de relação, na família, com o marido, com a esposa, com os filhos, na família, com todos os membros da família, esse interrelacionamento, de forma que o amor possa esparzir de nós, atingindo as pessoas com a nossa vibração. Isso chama-se caridade. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Itaí Rodrigues, realizada na Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Duque de Caxias. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita, coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Itaí Rodrigues, realizada no dia 21 de agosto de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema é o perdão. Com vocês, a sequência da palestra de Itaí Rodrigues. Hoje, a neurociência, ela já comprova que nós temos, já descobriram 50 neurotransmissores que são construídos por nós, por intermédio da nossa atitude. Os espíritos dizem que o pensamento é tudo, a forma nada vale. E esse pensamento que é tudo, que a forma nada vale, é o que faz com que os neurotransmissores sejam fabricados e conduzidos à nossa corrente sanguínea para nos trazer alegria ou o desacerto, de acordo com o nosso pensamento. Nós liberamos as principais que encontramos sempre no noticiário: dopamina, acetilcolina, serotonina, noradrenalina, encefalina, endorfina, glutamato, ocitocina e GABA, ácido aminobutílico. Esses elementos nós produzimos como uma usina que nos proporciona a caminhada na Terra. Essa usina, ela é mexida pelo nosso pensamento. Quando nós pensamos, se nós pensamos no mal, naquele instante nós elaboramos a adrenalina, a noradrenalina, elementos que vêm intoxicar a nossa corrente sanguínea, podendo nos trazer um infarto, um problema muito grave de saúde, com sequelas, tudo porque nós ficamos irados e aquela ira fez com que nos remetessem aos baixos padrões de nível mental. E quando nós iramos, além de nós termos escolhido, porque a vida é uma escolha, além de termos escolhido aquele pensamento negativo, nós ainda entramos em contato com vários padrões de nível mental baixo, que nós entramos em sintonia. Aí a pessoa pergunta: eu sou o médium? Médium todos nós somos. Não há um indivíduo que não seja médium, em vários níveis, uns mais, outros menos, outros mais ou menos, mas todos nós somos médiums. Por quê? Porque nós estamos em sintonia o tempo todo. Nós temos 86.400 segundos num dia de 24 horas. É muita coisa. 86.400 segundos que tem um dia de 24 horas. E quantas vezes nós ficamos 24 horas, um dia, sem fazermos nada de bom? E às vezes ainda lamentando, reclamando, criticando, como é hábito da criatura humana. E despertamos e dizemos: eu hoje não estou bem, não estou para ninguém, não quero que falem comigo, porque o meu dia hoje será nefasto. Tem uma nuvem ali, ela vai me perseguir até no trabalho. É lógico que se nós fizermos isso, nós teremos aquilo que nós queremos para as nossas vidas. É o pensamento que estamos mandando para dirigir o nosso dia, enquanto deveríamos sempre despertar e dizer: há um sol brilhando dentro de mim, a vida é bela, eu nasci para amar. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torno um homem mau. Não a morte, só a vida. Mas nós ficamos ruminando aquele estado psicológico que nós queremos ter, e aí tudo desanda e nós começamos a achar que tudo que acontece conosco naquele dia é azar, é o dia de azar. E André Luiz diz no livro Conduta Espírita que nós devemos evitar as palavras azar, sorte, sobrenatural, milagre e acaso, porque nenhuma delas existe, existem, nenhuma delas existe, não existe nada disso. Não existe azar, não existe sorte, sobrenatural, milagre, acaso, nada disso existe. O que existe é o indivíduo, que é o ser humano, filho de Deus, é a consciência imortal, que é o espírito na posse do seu livre-arbítrio e do poder dado por Deus. Como disse Jesus: vós sois deuses, pois sois filhos do Altíssimo. Nós somos herdeiros de Deus. Quando Jesus veio alterar toda aquela cultura que existia do judaísmo, veio dizer que não olho por olho, dente por dente, isso é vingança. Não, é amar ao próximo. E se o próximo nos ferir, que nós possamos dar a outra face, mas nunca agir com violência. E veio nos trazer toda a alteração do Velho Testamento e veio nos mostrar que Deus é Pai. Foi o único que trouxe para nós essa modificação. Até então existia Adonai, existia o Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Rei Todo-Poderoso, e o general que cuida dos seus exércitos e que dá preferência a um povo. Mas um rei, ele lidera para os seus súditos. O general, ele cuida dos seus soldados e dos seus vassalos. O Senhor cuida dos seus vassalos, dos seus servos. Mas Jesus veio mostrar o que é Deus, quando ele nos ensinou Pai Nosso. Deus é o Pai Nosso. Já um pai não tem a mesma visão que um rei de olhar para os súditos, do general de olhar para os seus soldados e de um senhor olhar para os seus servos. Deus é o Pai que olha para todos os seus filhos com amor, com doação. Mas nós temos dificuldades em perdoar porque nós não treinamos. E também que algumas coisas atrapalham. Nós dizemos assim: olha, eu peço a Deus perdão. Deus há de me perdoar. Deus vai me perdoar. Mas Deus não tem que perdoar. E uns dizem assim: amar, o errar é humano e o perdão é divino. Mas se errar é humano, o perdão tem que ser humano também. Nós fazemos os nossos erros e temos que acertar. Deus não tem que perdoar, porque o perdão, ele está ligado com a ofensa. Se não tem ofendido, então não tem que perdoar. Mahatma Gandhi, o grande Mohandas Karamchand Gandhi, que veio esse espírito iluminado lutar para nos trazer a doutrina da não violência, baseado naquela passagem do Evangelho de Jesus: se alguém bater na tua face, dê a outra face. Porque ele questionava, como advogado que estudou em Londres, que ele era da terceira classe alta das castas da Índia, ele pôde estudar, fazer direito na Inglaterra, e ele estudou o Alcorão, estudou Bhagavad Gita, estudou a Bíblia, e ele achava interessante o olho por olho, dente por dente. E ele dizia: se nós ficarmos sempre trocando olho por olho, dente por dente, nós chegaremos a um ponto que no planeta nós só teremos cegos e desdentados, porque estaremos sempre naquela rotina, naquele rodízio, naquela roda, na mandala da vida, trocando as agressões. Foi quando ele se deparou no Evangelho de Jesus: quando alguém bater na tua face, ceda a outra face. E aí ele começou a doutrina da não violência. Quando ele formado, ele foi para a África do Sul, recém-formado em advocacia, ele foi atender um cliente lá na África do Sul, e quando chegou no trem, ele foi barrado, porque ele tinha pele escura, e mandaram que ele saísse do trem para esperar o próximo trem, porque tinha um indivíduo branco do lado dele que estava achando um absurdo ter que viajar com ele no mesmo vagão com aquele indivíduo de pele escura. E ele saltou e ele pensou: eu tenho algumas opções. Eu posso apanhar minha pastinha e voltar para a Índia, desistir do caso. Eu posso continuar aqui fazendo o trabalho e ignorar o que aconteceu e fazer vista grossa, como a gente costuma dizer no nosso idioma português, fazer vista grossa e continuar fazendo meu trabalho para o meu cliente. Ou então eu vou reivindicar e vou lutar para acertar esse preconceito, acabar com esse preconceito. E aí ele optou, como espírito iluminado, em lutar, mas lutar sem armas, porque ele leu ali: bateu numa face, o modo de resolver é dar a outra face. E assim ele fez. Ele fez, e quando a Índia foi libertada no dia 15 de agosto de 1947, ele estava muito feliz, mas muito feliz. Mas na sua humildade, ele não quis ir receber aqueles aplausos e participar daquele momento da independência da Índia, 15 de agosto de 1947. Aí os repórteres foram até ele e perguntaram: o senhor perdoou seus ofensores? perdoou os seus algozes? E ele disse: não. Mas como, Senhor, um líder espiritual do povo hindu, o Senhor não perdoou aos seus ofensores? Ele disse: não, eu nunca fui agredido. Mas como? Nós vimos, nós filmamos, o Senhor caía, apanhava, levantava e tornava a cair, tornava a levantar, e tornava de pé, caminhando, nós vimos. E ele respondeu: mas eu nunca fui ofendido. Mas eu nunca fui ofendido. Então o perdão, ele está relacionado com a ofensa. Se a pessoa não se sente ofendida, por que perdoar? Mas Deus não se sente ofendido. Por que que nós temos que julgar tudo para cima de Deus? E assim, olha, comigo tudo bem, mas Deus que me perdoe, que eu vou fazer assim. Mas Deus não tem que perdoar. Deus dá à criatura humana a oportunidade, os meios para se desenvolver. A todos, como diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos, Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, mas a cada um deu a missão, demonstrando que Deus não cria em série, igual Henry Ford criou em 1908 a indústria automobilística. Deus cria individualidade. Cada um é visto por Deus e cada um tem sua missão. Todos nós temos a mesma oportunidade, somos criados iguais por Deus, mas com característica que Deus colocou em cada um de nós, diferente. Como diz Emmanuel no livro Rumo Certo, Deus não dá cópias, da cabeça aos pés, de braço a braço, cada um de nós é diferente. Assim como foi comprovado no ano de 1953, pelo Dr. Francis Crick, James Watson, Rosalind Frank e Maurice Wilkins. Esses indivíduos, cientistas norte-americanos, conseguiram entrar na intimidade da célula, que é invisível, que para se ver uma célula é necessário nós apanharmos 10 mil e colocarmos na cabeça de um alfinete. Aí sim, nós conseguimos enxergar a célula, porque nós colocamos 10 mil na cabeça de um alfinete, mas eles conseguiram penetrar na intimidade dessa invisível célula e ali acharam o DNA, o ácido desoxirribonucleico, mostrando que cada um de nós é diferente. Nem os gênios univitelinos são iguais. Por isso, nós não podemos exigir das pessoas que elas sigam a nossa cartilha, porque isso é uma forma de violência, de prepotência. Temos que respeitar. E o perdão, ele está ligado à compreensão. Temos que compreender o nosso próximo para não termos mágoa, como disse Mahatma Gandhi. Eu não fui ofendido. Ele tinha sua missão, tudo aquilo que acontecia, ele compreendia que era próprio da alma humana. Assim, Deus não tem que perdoar, como diz André Luiz, numa página intitulada Nem Castigo, Nem Perdão. Ele diz: Deus é equidade soberana, não castigue nem perdoa, mas o ser consciente é que profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. A nossa conduta é o processo e a nossa consciência o tribunal. Mas é questão nossa de perdoar ou não perdoar. Nada tem Deus que ver com as nossas questões. Assim também, o que prejudica o perdão é a pessoa dizer assim: é o cristianismo ensina que perdoar é esquecer. Mas sabe que eu não consigo esquecer aquele fato que aconteceu comigo? Eu não consigo esquecer. Então eu sou ruim demais, porque eu não perdoo, então não perdoo, porque eu não esqueço. Mas a questão de esquecer ou lembrar, e isso é uma questão mnemônica. Se a pessoa tem a memória boa, não vai esquecer nunca uma agressão, uma ofensa, como também não vai esquecer as coisas boas. Quem tem memória boa não esquece. Mas perdoar é esquecer, entre aspas. Esse esquecer significa o seguinte: enxugar o fato, tirar dali a energia raivosa, tirar a raiva daquele fato e pronto, e não ficar pensando nele. Não ficar pensando nele, porque o mal não merece comentário em tempo algum. Nós não devemos perder nosso tempo lembrando de coisas ruins que vão nos colocar para baixo, vão fazer com que os neurotransmissores trabalhem contra nós. Isso é ficar pensando naquele fato raivoso, nervoso, de ira. Então, não esquecer é apenas não lembrar do, não ficar lembrando do fato, e quando lembrar, lembrar com naturalidade, usando a compreensão. Usando a compreensão, a tolerância, dizendo assim: é, aconteceu isso, aconteceu, mas isso acontece mesmo, faz parte da nossa vida na Terra, porque nós vivemos num planeta catalogado de expiação e provas. Expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime, e a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso o caminho do trabalho da edificação espiritual. Nós estamos dentro desse conceito de criminoso, preguiçoso e rebelde, como diz a questão 358 de O Livro dos Espíritos. Há crime sempre que transgredis as leis de Deus. E nós, como somos transgressores da lei de Deus, nós somos criminosos, somos rebeldes, preguiçosos, gostamos do caminho mais rápido. Esse caminho mais rápido vai nos facilitar, nós achamos, mas não é por aí. Devemos saber que Deus é Pai nosso, que nos dá sempre a sua compreensão, a sua tolerância, a sua paciência, nos dá os meios para sermos felizes. Agora, perdoar não é a questão de Deus, é a questão nossa. A cada um será dado segundo as suas obras, disse Jesus. Nós fazemos as coisas, temos a liberdade de ação, liberdade de escolha, como tem um tratado no Livro dos Espíritos, da questão 258, a questão 273, que merece ser estudado, esse tratado, que fala sobre a escolha, que nós escolhemos o gênero de provação que nós teremos quando viemos para cá. Mas nós não escolhemos só na erraticidade, no intervalo entre as reencarnações, não. Escolhemos, como falamos, 86.400 segundos escolhemos no nosso dia a dia. Cada segundo nós temos a capacidade de escolha entre o estímulo que recebemos e a reação que vamos ter. Há sempre a escolha, diz o Dr. Viktor Frankl, o grande vulto que criou a logoterapia, um psiquiatra austríaco que está ao lado de Sigmund Freud, da psicanálise, Alfred Adler, da psicologia individual, e Jung, Carl Gustav Jung. Esses quatro elementos trouxeram uma grande ajuda para nós, a fim de que nós possamos viver de forma que Dr. Viktor Frankl diz: quando nós recebemos um estímulo, nós sempre temos a escolha do que fazer. Agora, aquilo que nós fizermos, nós seremos escravizados pelo nosso ato. Nós seremos responsáveis pelo nosso ato, mas podemos fazer tudo. Essa experiência, Deus nos dá essa oportunidade, porque nós seremos o que nós fizermos das nossas vidas. Isso é muito justo, porque nós é que temos o poder de escolher o que fazer dos nossos passos nessa existência. Falamos no Dr. Bezerra de Menezes, esse grande espírito que pediu à Virgem Maria, que pediu a Celina, a mensageira de Nossa Senhora, para que permitisse que ele ficasse conosco mais 200 anos, a fim de nos ajudar, nos impulsionando em direção ao bem. Ele desencarnou, já tem 111 anos, e ele continua conosco, de forma que nós sempre temos o Dr. Bezerra de Menezes como se fosse um elemento que tivesse desencarnado semana passada, porque sempre sentimos a sua atuação nos movimentos de fraternidade, de solidariedade em qualquer religião. Ele está presente naqueles que o buscam. Que nós possamos agradecer a esses espíritos maravilhosos, todos eles que nós citamos, que são vultos que vieram colaborar com o nosso engrandecimento, e agradecer ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, agradecer ao Fenelon Felipe, agradecer a Eurípedes Barçanulfo, o apóstolo da caridade, Florence Nightingale, essa enfermeira maravilhosa que está sempre cuidando da nossa saúde espiritual e física. Agradecer a Deus nosso Pai e agradecer a Jesus, o doce Rabi da Galileia, o governador da terra, que está controlando tudo, porque disse: o meu Pai me ama porque me dá tudo aquilo que eu preciso. E Jesus precisa de cuidar do seu rebanho. Ele é o nosso pastor. Apresentamos a palestra de Itaí Rodrigues, realizada no dia 21 de agosto de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema foi o perdão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,